Finalmente, acima da identificação, autorizado chegada por Medina, isso é para 2.000 pés e ajuste no 0.8. Boa noite, acione a identificação, autorizado via chegada da Dona Tina, repasse o lugar de vestido. Para 3.000 pés, vamos 0.8. Via chegada a bomba de honra. Para 3.2.2.4. está autorizado o sinal do procedimento de MS oxigênio, já está estabilizado. Sessão 9124, táxi autorizado, via parte principal do Sui India e Alfa, chame no ponto de espera pronto a decolagem. India e Alfa, chame no ponto de espera pronto, Sessão 9124, só na frente da sessão, fica variando a intensidade, às vezes fica bem claro. E como está agora? Agora perfeito. Ok, gente. 9124, autorizado, alinhada de colapso no 0, no 20 graus, 08, nós ajuste no 08. 0 por 8, ajuste aqui, decola, 9124. Decolado 31, controle 120.8, boa viagem. 208, boa noite, na linha do espaço. Sonho, instalador, 9124. Obrigado. 28 no solo 35, direita, tarde via Alfa, Kilo, pátio de cargas, posição 2 Lima. Alfa, Kilo, pátio de cargas, posição 2 Lima. Com 2 Lima. 2 voo à noite, passarei 2224. Passarei 2224, continue a transformação, aguarde pista livre. 2224. 224, agora sim, pista livre, pouso autorizado, 120 graus, 08 nós, ajuste 90 nós. 224, livre pouso. Quatro, no solo 39, taxi Alfa, Kilo, para o Pátio 3, posição 5 mesmo. Kilo, Pátio 3, posição 5 mesmo, 22, 24, tá ligado? Kilo, 25, décima 1, 2. 2222, formação Bravo. Passando por 222, bom dia, candidato chegando a Amanda, separando nível 050. Chegada Amã 050, passaria 2222. Olá, 037, bom dia, autorizado a chegada do Amazonas, nível 090. Passaria 2222, uma tem escada de 220 mais na descida, número 2 na aproximação. Passei 220, lá bateu 2222. Foi 9037, autorizado da presente direto do né? Eu não quero ver os quatro da noite, autorizado de chegada com mais de uma, nível 060. 9037, desça para 3 mil pés, a gente chama 098. Passarito 3022, desça para 3 mil pés, a gente chama 08, redução de velocidade 2009. Em 3018, reduzindo 200 pés, ou 2222. Roma 024, número 3 na aproximação, redução de velocidade para 2109. Reduzindo para 2109, 024. Operação para interceptar sinal aliança, curva direita para 135, para interceptar nessa proa. Porque direita 135, descendo para 2000? Inicialmente 3000 pés. Ok, 3000, passarei 22, 22. Gol 9024, cancelando as restrições de altitude, desce para 4000 pés e a gente chama 098. Localizador, eu passarei 2222. Esse é o nosso transferência de comunicações, passarei 2222. 2222. Gol 9024, completa redução de velocidade 2009. Reduzindo para 200, 9024. Passarei 2222, autorizado, descida 2000 pés. 2000, passarei 2222. Gol 9037, complexo final, destino torre, 118, destino 95. 1895, gol 9037. Bom dia, voo 9037. 037, bom dia. Fuso autorizado, sistema 0, 101,20 graus, 109, ajuste 109. E repouso, pista 10, voo 9037. 9037. Voo limite localizador. Mantenha presente no limite localizador, 9024. Voo 9024, deixa para 2010. É 2C autorizado, 2-4. Passarelo 2222, passando Zona, completo sinal, chame Torre, ano ou no outro do sinal, 95. 1895, passarelo 2222, bom dia. Bom dia. E bom dia, passarelo 2222, no ILS. Aproximado no SFC, reporte estabilizado. Direita 050, autorizado SFC, passarelo estabilizado 24. Posição 3170, boa noite, autorizado direto em Duna, deixa para 3 mil pais, hoje chama 08. Página 2222 no solo 03, 0403, deixa aqui desviar a liberação da pista via táxi sueco. Prossegue táxi até o Pátio 3, posição 2 Romeu, alfa aqui no Pátio 3, 2 Romeu. Livrou até na eco, poder confirmar o Pátio sueco? O Pátio 3, fica atento ao sinalizador, posição prevista é 2 Romeu. Está Pátio 3, 2 Romeu, passeio 2222. 9024, já pouso pista 10, vento 130 graus, 07 faixa. Livre, pouso na 10, 9024. Chegou, 9037, autorizado Juliette, portão 08. Passarelo 2222, confirmando a posição 2 Romeu. Passarelo 2222, fica atento ao sinalizador. Eu recebi direto na aero, foi 2 Romeu, mas fica atento. Aqui na posição 2 Romeu, aqui não tem ninguém, senhor. Tente marcar a posição passarelo 2222, o coronel não está agora nesse momento. Vamos até a posição então, passarelo 2222. Tente igual 9024, no solo 06, taxia via Alfa, Juliette, portão 09. Via Alfa, Juliette, para 04. passeio 2222, já tem uma definição aí, senhor? Aí não chegou nenhum pousador? Não, estamos aqui na 2 Romeu, mas não tem ninguém não. Se a área está quente, eu vou entrar em contato novamente. Então tá bom, obrigado. Dois, na escuta? Dois, na escuta, senhor. Procede pra meia dúzia Lima. Posição meia dúzia Lima, então fazer 2222. Papai Alessio Vivi Alfa, contato radar 58 no sudoeste de Salvador, autorizado direto TAP, deixa para 4000 pés, ou chama 08. Papai de alta, deixa para 4 no 6. 4. Estamos aqui na posição 9, porém a indicação do Singer aqui, a indicação para estacionamento, parece que ainda falta o operador aqui, né? Tá piscando em cima e luz vermelha, não tem ninguém aqui para operar o sistema de balizamento para a parada no Singer. 5924, vou passar essa informação para a senhora, Gabriel. Salvador, Monte Leão, 320, estabilizado. 320, por exemplo, sistema 0, vento 130 graus, 08 nós. Mesmo ponto, o Roberto, 370 completo sinal, chama torre, 118 do sinal, 95. 295, boa noite. Boa noite. Ei, Salvador, boa noite, tá 370, sinal de 9 milhas. 370, boa noite, formação, cogine, ajuste no 097, posição, aproximação, guarda de pista livre. Boa noite, acena identificação, autorizado chegada do Mediano, deixa para o nível 070, redução de velocidade 240 nós, número 2 na aproximação.